fala o meu espírito, prossigo firmado na palavra do filho do Deus vivo, vigilante como atalaia, um profeta como fiel soldado, guardando a cidadela, alerta bem atento aos passos dos inimigos, ao ataque dos lobos, ao engodo dos ministros religiosos, julgam minhas intenções, são deuses, sondam os corações, verdade é meu clamor, justiça a minha prece, o encargo se define, azo rap em busca de cifrões, cessar as orações, quem é igreja neste covil de ladrões? Ainda há quem clame, podes ouvir, a verdade cura, mas no ouvido de alguns vai ferir, geração sanguessuga, querem mais, mas o que? Querem as bênçãos do sangue, não o que o fez escorrer, somos hereges aos olhos da religião, somos a minoria andando na contramão, rebelde sem causa, bem longe do que pensa, nós somos dos 7000, a resistência. Vou prosseguir até o fim, combatendo um bom combate, a ordem é resistir. Resistência, um bom soldado sobrevive à decadência. Vou prosseguir até o fim, combatendo um bom combate, a ordem é resistir. Resistência, guardando a fé onde reina a descrença. Me responde, quem faz mais vítimas? O serial killer ou mercenário com a Bíblia? Me diz, irmão, me faça entender. Porque o pastor enriquece as custas do que crê. Festa na igreja para os pastores, salinha VIP. Acepção de pessoas não tem limites. Mercadores, porcos, cães triunfalistas edificam templos, destruindo vidas. Porque se colocam em maior posição. O filho louva ao pai em meia congregação. Vamos lá, irmão, pare um pouco e pensa. Raciocinar não é sinônimo de descrença. Você vê o mercado gospel com os seus artistas. Liga a TV, irmão, seu ídolo está na mídia. Quem é o maior? Quem vai levar o troféu? Não entenderam que é inverso o caminho do céu. Ora, eu suplico pra que enfim chegue o tempo onde não confundirão apostasia com avivamento, e toda aplauso ao evangelho do entretenimento se converte em lágrimas de arrependimento. Vou prosseguir até o fim, combatendo um bom combate, a ordem é resistir. Resistência, um bom soldado sobrevive à decadência. Vou prosseguir até o fim, combatendo um bom combate, a ordem é resistir. Resistência, guardando a fé onde reina a descrença. Lutamos por todo aquele que foi feito nosso irmão, pela ovelha oprimida, esquecida no chão, pelos 7000 que atenderam ao chamado, pelos valentes que a mamão não se prostraram, pelos pequeninos que sofrem nas mãos dos maus, para que a vida divina em nós seja real, por amor aos crentes da verdade privados, para que os olhos se abram e não mais sejam enganados, para que do seio da igreja se ergam filhos varões, um exército forte que regerá nações, servos bons e fiéis, seguidores do Cordeiro, fiéis soldados que entreguem suas vidas pelo reino, homens e mulheres que resistam na batalha, que em meia aprovação não temam a fornalha, que não se curvam ao Deus deste século, não amam a própria vida, amam o evangelho. Assim prosseguimos avante na graça de Deus, amando a igreja que um dia se vendeu. E se a morte for a sentença pra quem amou a igreja, estamos prontos, podem acender as fogueiras. Vou prosseguir até o fim, combatendo um bom combate, a ordem é resistir. Resistência, um bom soldado sobrevive à decadência. Vou prosseguir até o fim, combatendo um bom combate, a ordem é resistir. Resistência, guardando a fé onde reina.